Entre minhas brisas loucas, minha fé tem sido pouca. Tá tão difícil de continuar. Ao entrar em casa e não te encontrar, é como uma faca no meu peito atravessar. Entre minhas brisas loucas, peço meu Deus me socorra. E ainda tinha tanto pra falar. É só você pra me ajudar a te encontrar na estrada das fadas. Abri a janela e ver o sol entrar, assim foi ver você chegar. A missão de iluminar foi sua, eu vi você brilhar. Muito com tão pouco que eu vi. Porque anjos são bem mais que aquela imagem que aprendi. Sei que só você sentia tudo que ninguém mais via. A definição de amor era quando sorria. É que anjos são assim sem asas, mas voam sim, falam sem usar as palavras. Falam sim, agora eu sei que tudo é caminhada. As flores na paisagem são a escolha na estrada. E foram muitas tempestades, você me fez ser que sua dignidade foi escola pra mim. Porque sempre foi lição, na dor, na aflição. Como pai, não chorar, mas segurar a sua mão. Sim, mais que nunca a simplicidade é a glória. E pra ser sincero, eu aprendi com a sua história. Natal, aniversário, mil brinquedos vinham. Mas o que te alegrava era brincar com a sacolinha. Que ironia, a mesma que embrulhava os presentes. Depois de utilizada, é dispensada pela gente. Entre minhas brisas loucas, minha fé tem sido pouca. Tá tão difícil de continuar. Ao entrar em casa e não te encontrar, é como uma faca no meu peito atravessar. Entre minhas brisas loucas, peço meu Deus me socorra. E ainda tinha tanto pra falar. É só você pra me ajudar a te encontrar na estrada das fadas. Cadeira especial, cama especial, escola especial. Sua presença foi tornando tudo tão especial. Que ao seu redor o tempo correu mansinho. 18 anos ensinando amor e carinho. E meio à escuridão e à dor de saber que a cada internação eu poderia te perder. A realidade chega, ingrata, covarde, vem te contar a verdade. Traz tanta dor na bagagem, é tão dolorosa a viagem que eu chamei de crueldade ver você sofrer. Sei se defender, essa experiência me fez entender. Que o coração a mil no retrovisor, o bico do fuzil. Não era nada, titio. Aprendi o que é o medo, chorando só em segredo. 3 cirurgias, 40 dias de coma e desespero. Como um vilão trapaceiro, o tempo mata a esperança. Me fez lembrar que você era só uma criança. 112 dias assim, o amor não tem fim. Vi o meu anjinho voltar e sorrir pra mim. Foi um milagre da vida que eu chamei de despedida. Você de volta em casa antes da sua entre partida. Entre minhas brisas loucas, minha fé tem sido pouca. Tá tão difícil de continuar. Ao entrar em casa e não te encontrar, é como uma faca no meu peito atravessar. Entre minhas brisas loucas, peço meu Deus me socorra. E ainda tinha tanto pra falar. É só você pra me ajudar e te encontrar na estrada das fadas. Já faz um tempo sim, mas até o fim vou continuar te amando. Quanta saudade, até sonhei com você falando. Foi tão real que ainda sinto a sua energia. Entrou no estúdio andando pra me fazer companhia. Primeira e única vez. E o lindo som da sua voz eu escutei e chorei. Segui o meu caminho, mesmo meio controverso. Pra cada dor fiz um verso. Mano, me escuta, eu te peço. Entenda, enfim, quem tem um filho assim. Ganho de Deus uma missão pra seguir até o fim, sim. Parece eu entendo, só dor e lamento. Mas toda moeda tem dois lados e dois ensinamentos. De longe você vê a dor e a dificuldade. De perto vai aprender sobre amor de verdade. De como é ter que se manter em pé. Sobre o privilégio de aprender com um anjo o que é a fé. Agradecido ao Criador sou e aqui estou. Superei as pedras no caminho que ele colocou. Por isso olhando pra mim, você não vê nada que eu não tenha aprendido na estrada das fadas. Entre minhas brisas loucas, minha fé tem sido pouca. Tá tão difícil de continuar. Ao entrar em casa e não te encontrar, é como uma faca no meu peito atravessar. Entre minhas brisas loucas, peço meu Deus me socorra. E ainda tinha tanto pra falar. É só você pra me ajudar e te encontrar na estrada das fadas. É só você pra me ajudar e te encontrar na estrada das fadas. É só você pra me ajudar a te encontrar na estrada das fadas.